podem voltar um dia. Pelo milagre agradecem, pelo milagre agradecem e dão graças a Maria. Em maio, num dia cheio de alegria, vão pagar suas promessas, agradecer a Maria. Em maio, num dia cheio de alegria, vão pagar suas promessas, agradecer a Maria. Em maio, num dia cheio de alegria, vão pagar suas promessas à Virgem Santa Maria. Apaixonado que só vive para te amar. Sou prisioneiro do teu amor, prisioneiro de uma paixão. Eu espero toda a vida para ter teu coração. Teus olhos me alucinam, teu corpo me enlouquece. No sabor da tua boca, doce, doce, eu me perco. Teu andar é provocante, meia-noite à beira-mar. Tua sombra quente, quente, não me deixa respirar. Sou um sonhador que vive na ilusão de te encontrar. E é por isso, amor, que deste sonho não quero acordar. Sou prisioneiro do teu amor, prisioneiro do teu olhar. Sou louco apaixonado que só vivo para te amar. Sou prisioneiro do teu amor, prisioneiro de uma paixão. Eu espero toda a vida para ter teu coração. Prisioneiro do teu olhar, sou louco apaixonado que só vivo para te amar. Sou prisioneiro do teu amor, prisioneiro de uma paixão. Eu espero toda a vida para ter teu coração. És o céu da minha alma, sonho lindo que eu vivi. És um quadro de aguarela que eu pintei só para ti. És o fogo que me aquece, o ar que me faz viver. Tu és tudo em minha vida, não te consigo esquecer. Sou um sonhador que vive na ilusão de te encontrar. E é por isso, amor, que deste sonho não quero acordar. Sou prisioneiro do teu amor, prisioneiro do teu olhar. Sou um louco apaixonado que só vive para te amar. Sou prisioneiro do teu amor, prisioneiro de uma paixão. Eu espero toda a vida para ter teu coração. Sou prisioneiro do teu amor, prisioneiro do teu olhar. Sou louco apaixonado que só vive para te amar. Sou prisioneiro do teu amor, prisioneiro de uma paixão. Eu espero toda a vida para ter teu coração. Sintonizam KSQQ 96.1 FM, KSQQ 103.3, KSQQ.com, a rádio que gosta de si. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pronto. Prático, um bum vai rolar. O remo, um barco, um marinheiro vai correr o mundo inteiro. Rema, rema, remador. Um remo, um barco, um marinheiro vai buscar o meu amor. Ai, ai. Meu amor encontrar. Oh, rema, rema, rema, rema, rema, rema, rema, marinheiro. Rema, rema, rema, rema, rema, rema, rema, remador. Rema, rema, rema, rema, rema, rema, rema, marinheiro. Rema, rema, rema, rema, rema, vai buscar o meu amor. Passar com ela a minha. abracei, mas chorar ao teu retrato. Podia insultar-te quando te vi, ferida neste amor que não reparto, mas vinguei-me a chorar, chorei por ti. Por entre as persianas do meu quarto, mas vinguei-me a chorar, chorei por ti. Por entre as persianas do meu quarto, casaste, ser feliz, Deus te proteja. Não te desejo mal e tanto assim, que não tenho ciúmes nem inveja. Como a tua mulher teve de mim, não tenho ciúmes nem inveja. Como a tua mulher teve de mim. Mas olha, meu amor, eu não me importa. Antes que fosses dela, eu já fui tua. Podes sempre bater à minha porta, mas não passes com ela à minha rua. Podes sempre bater à minha porta, mas não passes com ela à minha rua. Novamente cercada por ti, e outra vez pronta para me entregar. Bastou sentir-te por perto e em mim, vi que não sou capaz de te odiar. E afinal não vale a pena fugir do veneno que eu mais gosto. Nem vale a pena maldizer a sina de te querer. Por mais que eu queira romper as teias de outro desgosto, não há maneira de vencer a fama de te ter. Fim de contas, se não estás aqui, nem tenho vida, nem mais nada em mim. Por isso vem, amor, estraga de novo a minha vida, amor. No fim de contas, se não te vivem, ai, eu mesmo que não vivem. Por isso vem, estou novamente cercada por ti. Outra vez pronta para me dar. Bastou sentir-te por perto e em mim, vi que o rancor não é mais que o amar. E afinal não vale a pena fugir do veneno que eu mais gosto. Nem vale a pena maldizer a sina de te querer. Por mais que eu queira romper as teias de outro desgosto, não há maneira de vencer a fome de te ter. Por isso vem, amor, estraga de novo a minha vida, amor. No fim de contas, se não estás aqui, nem tenho vida, nem mais nada em mim. listening to KSQQ 96.1 FM Stereo. Que ainda existe amor, e ele vai estar por onde quer que a gente for. Tem que acreditar no azul do céu, na canção do mar.